muito a TV. Fala galera, estamos começando aqui mais um LocomoCast ao vivo. E hoje nós estamos aqui para... Bom, novamente estamos aqui sem o Suede. Antes de tudo, vou apresentar a mesa. Eu sou o Rafael Tanicho, estamos aqui com o Pedro Tanicho. Eu. Estamos aqui com o Outcast. Eu. E estamos aqui com o Léo. Eu. E como nós combinamos já num cast passado, quando o Suede não fosse participar, a gente ia contar a história da vida dele. Legal. Ou seja, o que nós imaginamos que foi a história da vida dele e como nós imaginamos que a história da vida dele vai ser daqui pra frente. Massa. Eu já quero pedir desculpa pra todo mundo, menos o Suede, por esse cast. Exato. É, desculpa pelo Suede. E... Não, desculpa, não vai ser tão Suede, não, hein? Exatamente. Não, o Suede. Não, não se pelo pede. Pelo Suede, desculpa. Que se foda, peço desculpa pelas barbaridades que eu vou falar. Não aqui. Se pede desculpa pelo Suede. Exato, não. Mas, pro Suede. Vamos lá. Ou como que é ao vivo, você sabe, né? Aquele negócio bacana, sem edição, sem nada. Novamente, tudo o que for dito aqui, cada participante é responsável pelo que disser. A entidade locomotiva não se responsabiliza pelo que cada participante fala no ao vivo. E eu não me responsabilizo pelo que eu falo. Nossa, então, senhora. E, tipo, o que o Pedro falar, o Léo é responsável. Okay? Não, por quê? Não, o que todo mundo falar é culpa do Léo. O Léo é responsável. É, ninguém mandou vir. Beleza. Tá bom então, né? E antes de começar, eu vou começar esse LocomoCast ao vivo com esse cachorro, filha da puta, latino. Mas eu vou começar esse LocomoCast ao vivo falando que na vida ninguém é nada sem amigos. Fazia tempo que a gente não falava isso, hein? E por quê? Porque nós conseguimos novos, lindíssimos parceiros. Fala aí do primeiro parceiro. Maravilhosos, senhor. Parceiros, né? O é primeiro... de Franca, né? Ai, mano. Não, eu não falei por causa deles de Franca. Adivinha quem quase estourou o áudio e falou que ia falar baixinho, né? Eu imaginei. Nossa, não adianta xingar o Senna passar não adianta, de som, né? Não. Desgraçado. Não, o primeiro parceiro, o pessoal da Estalagem Nerd lá de Franca, são uma galera legal. Deliciosos. E... cremosos. Pra caralho. Muito, muito, muito bacana. Saborosíssimos. Ui. Caramba. Cremosíssimos. Se vocês quiserem um conteúdo nerd bacana, estalagemnerd.com.br, ok? E também lá diretamente do Rio de Janeiro, nosso queridíssimo, deliciosíssimo Zé Fernandes. Seu magrelo gostoso. Que magrelo. Aquela barbinha, saudades daquela barbinha. A gente conheceu o Zé Fernandes na Comic Con 2016. E quem diria que hoje nós nos tornaríamos... Quem diria que hoje nós nos tornaríamos parceiros? Então fica aí, procurem MesaCast em qualquer agregador. Se você gosta de jogos tabuleiro, card game e tudo mais, é lá que você vai encontrar o melhor conteúdo sobre isso, certo? É, e eles ficaram parados com coisas de um ano, então se você já assinava, volta a assinar agora que os caras voltaram com tudo e tá da hora pra caramba. Tá muito massa o cast. Bem bom. E, bom, vamos direto para o tema. Menino Suede. Assim, vamos começar com o erro que foi cometido. Foi fazer o Suede, foi que, né? A senhorita Marinês, na época 25 anos mais jovem, acabou dando à luz a um elemento. Um elemento meio complicado, que até então se parecia ser uma criança normal. Só parecia. No começo eles fizeram tratamento de quimioterapia, né? Porque achavam que era um câncer que estava desenvolvendo nela. Né? Exatamente. E no final das contas descobriram que na verdade não era tão diferente do câncer, mas que não era também bem fazia o mal quanto, né? Exato. Mas criou-se uma esperança em torno da criança. Sim. Num ambiente que não era tão agradável assim, criou-se a esperança no menino. Giovanni. Não, pera aí. Tem mais um detalhe nessa história. Ai. Que na verdade, na hora de fazer o parto, realmente era um câncer. Nossa. Eles tiveram que tirar fora e jogar, mas aí esse câncer contaminou também a placenta. E aí? Pra onde passou a vida, a mente, as emoções dessa pobre criança que acabou morrendo em forma de câncer. E eles tiveram que adotar a placenta, porque já que tinha vida, é crime você jogar fora. Sobrou. E detalhe, né? Tiveram que cortar um pedaço de algo que eles pensavam que era o cordão umbilical, mas na verdade era nariz. Sim. E sobrou só o que sobrou hoje. É. E aí teve um problema também. Como era uma placenta que eles tiveram que adotar, eles tiveram que esconder porque o Will Smith e o Tom Hanks estavam por perto. Exatamente. Corria risco deles querendo comer o menino. Exato. Nossa. Então, nasceu Giovanni Reis. Certo. Certo. Nossa, criança. E outra coisa iluminado. Foi registrado como Giovanni Reis, mas eles só quiseram registrar como amigo. É. Exato. Não quiseram registrar como filho. Dona Marinesa, esperta. Queria falar, ah não, é só o filho de uma vizinha que eu estou tomando conta. Exato, porque eu não queria assumir. Muito... Na hora que nasceu, ela falou, não, médico, não é meu não, pra não correr risco de ser presa. É vergonha, o médico viu saindo dela, mas ela insistiu que não era. Inclusive, o médico fugiu. Sim, o médico, na verdade, ele se suicidou. Exato. Caramba. Porque foi algo muito horripilante que saiu. Não, na verdade, eu gosto de pensar que quando o Suede nasceu, foi igual aquela piada do Dr. Não, do Seinfeld. Uau. A piada dos alemães lá, que foi traduzida e cada... Não, isso aí era Monty Python. Do Monty Python, isso. Eu gosto de pensar que o Suede era como a piada do Monty Python. Que o médico deu risada até morrer quando viu ele. Exatamente. Então, nasceu... Agora sim, nascia agora... Giovanni Reis. Finalmente nasceu, né? Exato. Num ambiente não muito agradável, né? Um ambiente já meio que ele estava lá. Complicado, mas a esperança na criança era muito grande. E a criança tinha um cachorro. Tinha um cachorro. Tinha, o Toby. O Toby. E o irmão. E o irmão. Não, mas o irmão foi adotado posteriormente. Sim. Calma. Na verdade, o irmão é que tem muitos casos de depressão pós-parto e no caso da mãe dele teve psicopatia pós-parto. Então ela acabou ficando meio maluca e adotou um galo. Um graveto como se fosse filho dela. Exatamente. E legítimo, inclusive, filho tá legítimo. No testamento dela. E exatamente. Esse foi registrado como filho. Inclusive, esse dava mais felicidade pra ela do que Giovanni. Sim, porque não precisava limpar. Não, sim, não toda gritava, vez que ia limpar, chorava. Era tipo limpar o Quasimodo, sabe? Tipo, por isso que o Quasimodo foi deixado lá na torre da igreja. Exato. É tipo tirar a teia só dele. Ah, subiu uma aranha, mata essa merda. Sabe? Exato. Exato. Inclusive, ficava muito bonito no Natal, porque brilhava. Exato. Sim. Mas o bom de Giovanni Reis era que nenhuma doença afetava ele, afinal os germes corriam. É isso que eu falava, os doentes tinham medo, né? Exato, as bactérias tinham medo de ser contaminadas por Giovanni Reis. Tinham medo dele aí. Nem começou, e eu devo dizer que os primeiros casos de ebola surgiram coincidentemente pouco tempo depois que ele nasceu. Exato. Inclusive, teve até o filme Ebola por causa desse caso. Sim, as pessoas estavam em dúvida, porque na verdade surgiu dos testículos dele, por isso que veio essa doença. Nossa. E por isso que ebola. Teve que amputar também. Ebola. Inclusive, porque, assim, na verdade se chamava ebola, só que quando você leva para outros países, aí a muda, situação, né? Fica meio complicada. Então popularizou-se ebola. Exato. Inclusive, que eu fiquei sabendo que teve muitos institutos de pesquisa que queriam o sangue do Suede para só criar o sangue, vacinas. Mas ninguém tinha coragem de tirar. Ninguém tinha coragem de tirar o sangue dele. Ao mesmo. E foi meio que aí que ele tomou o medinho dele de agulha. Exato. De só que é o mesmo. Governo. Exato, exatamente. Ele ficou com medo porque ele era enjaulado. Mas a esperança na criança ainda era grande. Muito grande. Eis que chegou o Toby em sua vida. Toby. Caralho, Outcast. Outcast já tá morrendo aqui. Outcast. Se não colaborar, não dá pra continuar, não. Vamos ter que fazer a história do Outcast também. Não adianta chorar dessa vez. Exatamente. Só que o Outcast, ele tem uma história de vitória, uma carreira musical. Também. Tem uma carreira muito grande. Mas vamos continuar. Toby entrou em sua vida para trazer vida àqueles olhinhos tristes daquela criança que até então havia sido deixada de lado por causa do graveto. E ele adorava Toby. Ele, nossa, dormia abraçado com Toby todas as noites. Pelado. Até que Toby começou a ter um certo medo dele. Sim. Eis que Toby se suicidou. Depressão. Toby saiu correndo em direção a um carro no meio da rua e foi atropelado. Exato. Aí o Gigi ficou muito triste. O Gigi ficou muito triste. E ele chegou pra mãe dele e falou: Mamãe, eu tô muito triste. O Toby morreu. Ah, filho, vai lá dormir um pouquinho. Então, tá bom, abre a jaula pra mim. Exatamente. Só que ele levou o corpo de Toby e cantava um hino. Não sei por que você partiu, ó meu Tobinho. E coisas assim. E tipo, essa perda do Toby criou um trauma muito grande. Sim. Que é o fato dele não gostar de animais hoje. Não é que ele não gosta. Ele adora, mas ele não consegue se apegar, porque ele tem medo gigantesco de perder. É, o famoso, o meu medo de te perder faz com que eu queira você longe. Exatamente. Inclusive, foi por causa da morte do Toby que ele começou os mantras que ele canta pra tentar ressuscitar o Toby? Então, eu... Não. É. Não. Eu tô tentando... Chegaremos lá. Só dá um grauzinho no microfone do Outcast, porque ele é um arrombado. Eu sou. Não, todos eles são filha da puta. Passa o microfone de um jeito, mas na verdade, né, fica complicado. Fala um pouquinho aí. Eu falo um pouquinho mais. Melhorou milhões de quilômetros luz. Desculpa. Certo. Posteriormente, o Suede começou a sua escolinha. Não, na verdade, ele começou a se... Ele tem a história da coroinha, não tem? Tem. Só que foi coroinha. Disso, exato. Sim. Ele tinha uma sala especial só pra ele na escola, porque os amiguinhos não suportavam ficar ao lado dele. Na verdade, não. Isso aí foi depois, quando ele começou a crescer e o pessoal viu que ele não era bem uma pessoa normal. Ah, sim. E depois disso, ele chegou em casa falando: mamãe, meus amigos estão falando que eu sou muito chato. Na verdade, não. Ele falou: ah, mamãe, meus amigos me disseram que eu sou muito chato. Exato. E a mãe falava: não, filho, você é uma pessoa mais maravilhosa do mundo. Ah, oh, mamãe, me deu um abraço, então. Não, vai pra lá, vai assistir televisão. Vai pra jaula. Exatamente. E assim, isolado, o menino Giovanni Reis foi pras ruas. Desolado. Onde ele encontrou, numa lata de lixo, um livro. The Raven. Com corvo. Edgar Allan Poe. Na verdade, ele encontrou o corvo. É, porque em inglês um é meio difícil pra ele. Exato, ele encontrou o corvo. De Edgar Allan Poe. Que, tipo, ninguém queria, né? Afinal, Edgar Allan Poe não é uma leitura fácil. Então muita gente, né, jogava fora. Só que como ele sempre foi uma criança muito intelectual, ele abraçou aquele livro. Não, ele abraçou o diferente. Ele nunca foi intelectual, ele sempre quis ser. Quis pagar. É o famoso, se você quer ser alguma coisa e você não consegue, você imita. Então ele quis, tipo, abraçar o diferente, já que ele era o diferente e ninguém abraçou. Só que ele confundiu a gramática do negócio. Em vez de abraçar o diferente, ele abraçou o deferente. Exatamente. E foi atrás de pênis. Certeza. Não, mas calma. Indo atrás de pênis, ele quis virar coroinha. Sim. Por que será, desculpa, né? Desculpa, pessoal. A única coisa que lhe restava era sua fé. O amor peniano do padre. O amor... Não, o amor, até então, o amor por Deus. Oh, sim. Porque... Calma, Jesus, calma, vai chegar lá, Suede se tornou Suede, certo? Mas vamos lá, ele foi para a igreja para se tornar coroinha. Exato, para se tornar o padre um compartilhava com ele Deus. Vinhos, agulhas, falando ser o sangue de Cristo, agulhas, hóstias, tudo. Porém, entrou um garotinho novo. Ah. No convento dos coroinhas. Ai, que no convento dos coroinhas. No convento dos coroinhas. E o Suede ficou com ciúmes. Porque o padre já não dava tanta atenção assim pra Exato. Ele. Era só pro menininho novo. Ele pediu, ele rezou para que Deus trouxesse de volta o amor do padre por ele. Porém, isso não aconteceu. Por isso, Giovanni Reis, aquele adorador de Deus até o momento, caiu em se desespero. Revoltou. Caralho, caiu mudou. Em desespero. Mudou totalmente. E assim como a mulher do Casablanca, com a cenoura na mão, gritando: nunca mais vou passar fome. Que Casablanca, cara? É do o Vento Nossa Levou, né? Senhora. É o Vento Levou, né? Olhou para o horizonte. Ele pegou, na verdade, ele pegou o crucifixo, virou de ponta cabeça, ergueu para o horizonte, caralho, e disse: eu nunca mais acreditarei no Senhor. A partir de hoje, serei Suede. O anticristo. O contrário de Deus. O oposto de Deus. E aí... E quando nasceu esse medo dele por baratas? Calma. Essa é uma ótima pergunta, rapaz. Eu acho que eu tenho uma teoria. Mas vem das ruas, né? Porque a gente falou que ele morou nas ruas. Quando o Suede estava vagando pelas ruas, ninguém queria ficar perto dele. Por conta de tamanha aberração. Uhum. E as baratas acolheram ele. Porém... trocaram uma ele. Uma bela noite, quando ele estava dormindo em sua caixinha de papelão, uma barata tentou penetrar o ânus dele. Ah. E ele não gostou. Não, eu acho que a explicação não é essa, porque se ela tentasse penetrar o ânus dele, ele não ia ter trauma de baratas. Ah, verdade. Ele ia estar muito feliz com elas hoje em dia. Verdade. Exato. Eu acho que elas traíram ele. Ah, é o que eu acho que aconteceu aqui. Assim como o padre, as baratas também o abandonaram. Putz, que triste. E na verdade, ele arranjou uma namoradinha. A dona Baratuxa. Ela só tinha... Ela tinha 7 saias de filó. Exatamente. Exatamente. Só que aí é que tá. Ela só tinha uma. Ela só tinha uma. E o Suede cansou de ver a dona Baratuxa com apenas uma saia. Não, sempre, cara, com a mesma saia. Eu acho que aconteceu algo pior. Porque... Não tem aquela música, toda vez que eu chego em casa, a barata da vizinha tá na minha cama? Eita, não! Dona Baratuxa. Era lésbica. Era lésbica. Exato. Aí o Suede foi usar suas pedras e quando chegou em casa, tava lá. Encontrou. Sim, encontrou aquela cena. Então, o medo não é medo. É medo de uma traição. Não é nem medo de uma traição. Trauma. É sempre que ele olha a barata, ele lembra do momento que ele encontrou a barata na cama do vizinho. Puta, o que medo pariu, é trauma. Velho, então, faz sentido a questão da barata penetrar o rabo dele. Sim. Porque ele pegou amor pelo bicho e depois aconteceu o que aconteceu. Traiu ele. Exato. Sim. Putz, cara. Suede, revoltado com a sociedade. E resolveu se entregar ao true metal. Ele viu. Começou a escutar Evanescence. Só que alguém disse pra ele que isso não era muito true metal. E ele pegou ódio no true metal. Ele voltou para casa, roubou a maquiagem de sua mãe. Desolado. Desoladíssimo. Em prantos. Porque disseram a verdade para ele. Exato. E tipo, ele se maquiou. Pela primeira vez. E começou a escutar Twisted Sister. Mas ainda assim, alguém falou pra ele que isso não era o suficiente. Sim. E aí, ele passou a escutar coisas na cabeça dele. Exato. Coisas que só ele conhece. Coisas que não existem, mas na mente dele fazem todo sentido. Como, por exemplo, anfetaminas. Anfetaminas. Que, na verdade, essas anfetaminas... Também não são anfetaminas da maneira que ele descreve. Essas anfetaminas são drogas. Sim. É, ele fala que as anfetaminas é um jeito de... É um neologismo? É uma atuação de eu dizer coisas que o corpo produz para sentimentos e tal. Mas na verdade não é o corpo que produz. Ele que tava injetando essa merda no corpo dele, ele acha que é natural. Exatamente. Caralho. Porém, um dia... Depois de tanto usar anfetamina, depois de quase estar tendo uma overdose, um cracudo pensou... Depois de fazer uma carteirinha de sócio do Heisenberg. Exato. Um cracudo pensou, eu vou tomar o sangue desse cara aí, porque tá cheio de anfetamina. Sim. Vai me dar barato. Por isso, hoje, ele fala que quando desperta as anfetaminas nele, é porque ainda naquele corpinho... Tem resquícios. Tem aqueles resquícios de anfetamina. Mas resquícios. Aí que tá. Antes disso... Tem Nesquik. Nesquik no seu sangue. Antes disso, o menino Suede ainda estava vagando pelas ruas, se sentindo desolado, sozinho, abandonado. E ele encontrou mais 4 amiguinhos, como ele, também rejeitados pela sociedade. Quem são esses amiguinhos? Se reuniam pra fazer musiquinhas e tentar dominar o mundo. Fazer musiquinhas e bater punheta. Exatamente. Esses amiguinhos desenvolveram a punheta musical. Hoje é só uma lenda. Exato. Mas quem estava lá jura que era verdade. Um masturbando o outro ao som de Tchaikovsky. Lendo os livros de Paul. Exato, escutando violinos, Stradivarius. E por isso despertou o tesão pela música. Pela música clássica, não mais o true. Afinal, o true não satisfazia ele como deveria satisfazer. E também porque ele nunca chegou a conhecer o true, né? Porque... ele ficou naquele de Evanescence, de Linkin Park exatamente. E tal. Pra ele, o mais pesado que tinha era o Charlie Brown Jr. Exato. Mas exatamente. Aí que tá. E ele E ele comprou um skate até, por causa do skate. E ele ficava... Tipo, alguém perguntava alguma coisa pra ele, ele virava... Então, skate! Sabe? Então... Só que antes disso, ele comprou uma guitarra. Ele comprou uma guitarra. Não, ele comprou depois que ele começou a escutar essas músicas. Sim. Então, só que antes do skate. Por que antes do skate? Foi durante o skate. Ou durante o skate. Eu acho que ele foi de skate comprar a guitarra. Exato. Durante a fase do skate, ele comprou a guitarra. Eu acho que ele foi comprar a guitarra e voltou com a guitarra e o skate. Pode ser também. Sim. Ganhou um skate de brinde. Ganhou um skate. Porque chegou um maluco cracudo e falou: me passa um pouco dessa anfetamina, ou seja, do sangue dele. Sim. Ele falou: não, eu passo, me dá esse skate. E já aí, já trade. É nóis. Pá, vamos lá, é nóis. E aí. Aí. Começou. O menino suede, não contente, começou a vender instrumentos musicais. Começou. Mas, nesse mesmo período, o menino suede pensou: o mundo precisa me conhecer. Eu preciso ser famoso. E criou um canal no YouTube, cara. Exato. Onde ele só tocava inutilidades. E só falava. Não, mas isso foi depois, não foi? Não, enquanto não, ele foi tocava. Enquanto ele tocava. Não, mas foi enquanto ele trabalhava na loja. É, exato. Então ele entrou na loja antes. Época, ele entrou na loja antes. Ah, ele estava lá, trabalhando. Até que os futuros amigos ou não dele iam lá comprar instrumentos. E ele falava, isso foi na fase true, não foi nem na punheta musical. Ah, não, foi na fase quero ser true. Daí ele pegava a guitarra, pô, esses amigos tocando Guns N' Roses, coisas assim. Ele pegava e começava a tocar Evanescence. E ficava, olha como é legal. Oh, can you see to my own? E aí, tipo, e ele cantava assim também. Sim, exatamente. A voz grave dele hoje tem outro motivo. O grave aveludado. É. Tem outro motivo. Ele era muito conhecido por ser castrate. Sim. Com sua voz fina. Afinal, ele pensou, bom, nunca irei usar minhas bolas. Na verdade, ele tinha voz fina antes. E um dia ele foi num banheiro, num posto de gasolina. Ah, verdade. Aí viu um cara lá mijando com um pau muito grande. E perguntou, caralho, cara. Por que você tem um pau tão grande assim? Ele fala, o cara olhou pra ele e pensou, pô, moleque feio pra caralho, é pra enfiar no cu de quem fala grosso. Ele, ah, é verdade? Quem fala fino. Não, de quem fala grosso, filha da puta. Nossa, não vem corrigir o que eu falo. Nossa. Estourou. Estourou, foda-se. Estourou tudo. O cara queria, né? Ele queria mesmo, né? Já aí tinha começou. Acostumado com o padre. Presta atenção na história, cara. Ah, o padre já tinha abandonado ele. Já tinha acostumado com as baratinhas. Exato. E ele queria, né? Ele tava sentindo falta, né? Nossas parcerias acabam hoje, né? Acaba. Ele pensou, como eu vou liberar o Butico? Caralho, a gente começou a falar as parcerias no pior dia. No pior cast que tinha. Não nos abandone. Aí outra coisa também. Quem que duvida que o Suede tá com a orelhinha colada ali na porta? Ah, certeza, eu não duvido nada. Mas ele deve estar chorando, né? Só um fetal ali. Mas tudo bem. Porque ele tá lembrando que é tudo verdade. Aos novos ouvintes, Suede é um dos participantes do Locomocast, né? E vocês vão escutar os outros podcasts, vocês vão entender perfeitamente o porquê dessa história dele. E daí ele começou a trabalhar. Começou a trabalhar. Nessa loja. Vendendo instrumentos musicais. Foi aí que ele roubou peças para desenvolver a sua punheta musical. Sim. Ah, ludibriou velhinhas a comprar pianos fodidos. Exatamente. Falou, velhinha, leve esse piano fodido, porque ele é fodido. Porque ele é fodido. E aí... Não tá dando, né, velho? Tá foda. É ao vivo, não tem corte, não. Não, mas aí, vamos lá. É, a gente já contou a história da infância dele. Só já falamos que aí, teve uma questão. Quando a loja Paga Mais Musical contratou ele, nunca teve tanta baixa em vendas. As pessoas estavam cansadas de ouvir Evanescence. Exato. E se assustando ao ver ele lá. Só um detalhe, eu acho que esse é o pior cast pra você falar paga nós pra qualquer coisa. Exato. Era mais fácil colocar um paga nós no episódio do fim do mundo do que esse. Exatamente. Não, mas vamos lá que a história está longe de acabar. Ixi, velho, tá só no começo. O menino true começou a andar com pessoas erradas. Muito e aí ele passou a ser um menino truta, né? Exato, menino truta. Daí começou a andar com pessoas erradas. Ele acabou conhecendo uma menina. Ele conheceu uma menina. A qual vamos chamar de Tonha. Isso hoje. Ou Tonha. Não, Tonha. Tonha. Tonha. Tonha era a menina dos olhos do Suede. Tonha fazia tudo pelo Suede para tê-lo. Inclusive boquete helicóptero. Exatamente. Inclusive boquete helicóptero. Anal giratório. Anal giratório. Fio terra nervoso. Fio terra. Coisa que ele adorava aprender. Cotovelinho no períneo. Exato. Ah, e tem o problema dos mamilos dele também. Ah, é. Mas é nessa história. Não, é lógico. Usavam. Ela usava grampos de choque, que lá ligado em bateria de carro, usava nos mamilos dele. Pra quem não sabe, o Suede tem aflição de mexer no mamilo. Gostar no mamilo dele. Exato. Então ele desenvolveu, depois dessas terapias de choque nos mamilos, ele desenvolveu hipersensibilidade nos mesmos. Assim como foi o medo de agulhas, o medo de baratas, ele também agora tem esse problema com os mamilos. Ah, e outra coisa que a gente esqueceu também, ele tem medo de adrenalina. É verdade. E isso veio do skate. Isso veio do skate. Veio por causa do suicídio do Chorão. Do suicídio não. É, do suicídio, que o cara encheu o nariz de pó até dizer chega. E depois acabou falecendo, sabe? Acontece com a melhor família. Como é que fala quando você fala que acabou acontecendo, que não deu pra evitar? Aí ele pensou, porra, o que, que ele tem em comum comigo, velho? Não pode ser tudo isso. Deve ser o skate. Eu vou parar com o skate e a adrenalina que matou o menino. Por isso ele virou sedentário. Exato. Eu ia falar isso, velho. Então... então... Desculpa, Suede. Então, certo dia... Depois de meses sem ver Tonha, ela aparece falando: estou grávida. Estou grávida. Oh, não! Depois de meses sem ver Tonha. E aí que ele pegou um pouco de trauma de mulher. Exatamente. E aí ele pensou: deve ser meu. Deve ser dele. Mesmo fazendo anos sem ver Tonha. E fazendo muito tempo que não tinha bolas. Exatamente. Afinal, ele era castrado. Exatamente. É, por causa do ebola. Afinal, Tonha não mente. Exato. Mas Tonha também não se mostrou ser uma pessoa muito legal. Porque Tonha começou a ser uma pessoa abusiva. Começou a maltratar o menino. Autoritária. Ele era rejeitado pela com sociedade. Com razão. Mas vamos... Essa história é muito triste. Eu tô começando... Eu vou chorar. Eu tô começando a ficar triste aqui. Eu também. Vamos falar de quando ele trabalhava no bar. Quando ele trabalhava no bar. O meio-dia de trabalho mais duro da vida dele. Exatamente. Afinal, ele tinha que trabalhar. Exato. Mas ele não trabalhou. Ele esgotou todo o estoque de whisky, de bebidas que tinha lá e foi mandado embora no primeiro dia. Exatamente. Suede, tendo que sustentar uma filha. Essa filha, vamos chamar de... Judite. Tendo que sustentar Judite. Cara, como se nunca tivesse falado o nome da filha dele no caso. É que nesse é bom censurar tudo. É bom. Porra, velho. Tendo que sustentar Judite, começou a trabalhar como barman. Vendendo bebidas, afinal é isso que barman faz. Mas ele não tinha habilidades e quebrava todos os copos e bebidas. Não, na verdade essa era a desculpa que ele dava. Porque na verdade ele roubava as bebidas fora do horário de trabalho e enchia com líquidos com cores semelhantes à bebida. Entendi. Por exemplo, o uísque ele colocava mijo. E daí ele chegava lá na hora, quebrava a garrafa sem querer. Pra falar que quebrou, pô, foi embora. Perdi o líquido. Nossa, que droga. Perdi os líquidos suspeitos. E tudo isso aconteceu em meio dia de trabalho. Caraca. Foi triste. Suede. Embriagado. Perdido na vida. Desesperado. Sem razões para continuar. Sem motivações para viver. Tendo que sustentar uma filha. Tendo que sustentar Judite. Voltou para as ruas. Onde encontrou seu amigo Jack. Seu amigo Jack. Estripador. Sim. Puta, dirigindo um bitrem. E esse Jack, ainda estripador, dirigindo um bitrem, ofereceu um serviço para o Suede. Venha ser aviãozinho. Suede não entendeu direito. Ele pensou, como eu posso me transformar em um avião? Não, como assim? Não é bitrem? Não anda na terra? Como vou voar? Exato. E ele falou, Jack, ainda estripador, disse: toda lagarta um dia vira borboleta. Sim. Foi quando ele conheceu o teatro. Foi aí que ele conheceu o teatro. Mas ele conheceu o teatro porque antes disso ele pensou, porra, se eu vou ter que virar um aviãozinho, eu vou ter que fazer uma plástica. Ele gastou todas as economias dele fazendo uma plástica pra virar um avião. Exato. Exatamente. E deu terrivelmente errado. É claro, porque depois isso que aconteceu foi em 2001, dia 11 de setembro. Era um modelo à altura de revistas de alto nome como Vogue, como coisas assim, sei lá. Casa e Jardim. E sendo modelo, ele era um dos caras mais gatos do mundo, ou seja, você passava a mão nas costas e levantava o rabo. Mas depois ele fez essa cirurgia no dia 10 de setembro de 2001 e no dia seguinte arremessaram ele contra uma torre. Exatamente. Foi aí que ele ficou desse jeito que ele é hoje. Quem fez a cirurgia? Só que aí... Jack, ainda estripador, enganou o Suede. Sim. Mudou totalmente. Mudou totalmente a vida dele. Porque todo mundo começou... Conheceu o Suede, só que passou a odiar ele, porque ele acabou com a vida de centenas de pessoas, destruindo aquela torre. Exatamente. Aquelas torres. Não, porque ele destruiu uma só, o outro foi um amigo dele. É. Do galho, caralho. O galho. Não, tá feliz, foi o amigo que dele que hoje não está mais entre nós. Não. Infelizmente. Descanse em paz, chá. Mas Suede sobreviveu. Sobreviveu, infelizmente. Suede sobreviveu e falou: vou fazer outra plástica. E o médico? Voltar à forma humana, ou tentar, pelo menos. Não, o que ele fez? Ele se deformou o máximo possível para que as pessoas não reconhecessem mais ele. Afinal, ele estava muito conhecido devido ao atentado de 11 de setembro de 2001. Exato. Exatamente. Exato. Por isso, hoje Suede tem a imagem que tem. Exatamente. E as pessoas não se lembram dele. Mas... Exatamente. Dizem, tem muitas teorias, que o médico responsável por fazer isso foi aquele mesmo médico conhecido como açougueiro. Só que aí tem um porém. Sim. Ele não podia simplesmente só fazer uma plástica e sair por aí. Ele teve que aprender a atuar pra fingir que ele não é ser. Exatamente. Ele precisava ser outra pessoa. Exato. Cara. Fazer Suede, até então... Era uma pessoa normal, apesar de conhecer Edgar, apesar de punheta musical com Tchaikovsky, e apesar de ter estourado o som com o Pedro só tirando um anel de lata, ele era uma pessoa normal, conversava como qualquer outra pessoa. Exato, era uma pessoa, apesar da aparência afugentar as pessoas, ele era uma pessoa agradável. E ele era extremamente sincero. Exato. E ele tinha um coração bom. Sim. Por isso que sequestraram ele, roubaram o coração dele e colocaram o intestino no lugar. Exatamente. E aí tem a melhor parte da história. A parte que o Outcast vai ver se ainda tem cerveja pra mim e se não tiver, traz a coca também. E tem um detalhe também. Tem um detalhe. Que fique claro que a gente não tá falando mentira. Afinal, o Suede mesmo já falou aqui que não tem coração. Exatamente. Exato, trocaram o coração por basicamente um cólon, né? É. Um cólon pulsante. Porém, Suede começou o teatro. E essa mania de atuar dele continua até hoje. E essa mania de atuar. Ou de tentar atuar. Essa mania de engrossar a voz. Ele treinou. E hoje, de acordo com ele, ele não consegue mais fazer a sua voz de castrate. Não. Porque foi introduzido testosterona via anal no menino. É que, na verdade, nesse tempo que ele ficou em recuperação da cirurgia, ele foi tratado basicamente a bago de boi por pelo menos 6 meses. É só isso que ele comia e... Foi o que deixou ele com um nojinho de carne também. Sim. Isso, e também aumentou o nível de testosterona no coitado. Exatamente. Lá vai. Ah, pensei que você ia fazer o perego-dego. Não, eu só faço quando acaba a cerveja. Senão fica um... Tá bom. Senão fica uma merda. Tomar cerveja sem o anelzinho é uma bosta. Ó, pros ouvintes, né, o Pedro, ele tem um negócio que ele projeta o anel de cerveja contra qualquer pessoa que se vier. Geralmente o alvo é meu copo. É porque você tá na frente. Então tá bom. Então. Então o Suede começou a atuar. Começou a atuar. Só que aí aconteceu outra coisa. Ele não estava contente com o que estava acontecendo e adquiriu, infelizmente, uma depressão. E essa depressão fez ele engordar pra caralho. Sim. Ele ficou gigante, Só que mesmo assim ele precisava de leveza. Ele tinha seu próprio campo gravitacional. Exato. Sim. E aí entrou o balé. E aí ele precisava balé. De leveza. Ele queria ser o cisne rei no Lago do Cisne. Exato. Só que até então ele estava sendo o hipopótamo rei no Lago das Merdas. Isso quando então... não era montanhas gigantescas. Exato. Aí o que, que aconteceu? Ele pensou, porra, eu vou fazer uma redução de estômago. Só que na hora de preencher a papelada, ele só colocou redução e foram lá e fizeram uma redução peniana no menino. E novamente uma redução de nariz. Sim, sim, sim. Porque depois que ele virou o avião, cresceu de novo. Exatamente. O nariz. Ele, afinal, ele ficou com um nariz de 747. Exatamente. E aí, ele furava o olho das pessoas quando sim, ele conversava com oxigênio. Alguém. E roubava oxigênio. As pessoas ficavam era sem muito ar perigoso. Quando estavam falando com ele. Nesse tempo, ele não podia conviver com ninguém. Afinal, ele entrava no mesmo ambiente e todas as pessoas desmaiavam por exato. Falta de ar. Exato. Hoje em dia ainda é tenso pra caralho. Hoje em dia tá melhor que... complicado. Graças a essa cirurgia, que foi um dos poucos momentos de bom senso que ele teve na vida. Exatamente, exatamente. Caralho, é que velho. Ele fica... Nossa, mano, tamo falando de coisa séria, cacete. Vai tomar no seu olho. Ele tá contando a história do amiguinho. Puta história triste do caralho, velho. Ele tá chorando, caralho, ele tá chorando, é o jeito dele chorar. Se a gente um dia for, vai fazer a história do Outcast, vai falar, um dia ele nasceu e morreu. Não, o foda é que, assim, imagina no nosso velório, esse cara vai ficar dando risada. Exatamente. Vou, porque a gente tá contando uma história triste, trágica pra caralho. E o cara tá chorando de rir. Na lápide não, do Outcast, eu tô triste. Ele vai escrever, não valeu a pena. Só isso, sabe? Tipo, eu achei que ele porque eu pesquei reia. Só ilusões, né? Exatamente. Eu juro que eu achei que ele ia escrever reia. Não. Também. Não. Ah, mas... Não. Mas não. Hoje não é do Outcast. Dia que ele faltar, a gente faz. Isso. Dia que a gente faltar. Eu vou faltar. Ele tava no teatro, tal. Teatro, leveza, cirurgia, nariz, leveza. Roubando ar de todo mundo. Ele fez a redução peniana. Redução peniana. Em paralelo ao teatro, ele tentava ser o melhor músico que podia ser. Exato. Porém, ele nunca conseguia. Porque nunca. A punheta musical não deu certo. A punheta musical ele, não ele deu certo. Ele ficou muito frustrado. As pessoas com não isso. aceitaram inclusive. Isso. Porém, um dia, ele encontrou um instrumento chamado tonhonhon. O tonhonhon. O birimbau de boca. Birimbau de boca. Que ele, até hoje, ele fala que é harpa de boca. Exato. Mas se você colocar no Mercado Livre, isso não é zoeira, é verdade. Se você colocar harpa de boca, você não vai achar um. Não acha. Vai aparecer todos os anúncios como birimbau de boca. Exatamente. Então, ele resolveu se tornar o melhor do mundo no em birimbau de boca. Só que... infelizmente nisso ele também fracassou. Sim, porque as pessoas insistiam, Suede, isso só tem um tom. Exato, só que ele não acreditava que tinha vários. Porque ele podia ser um instrumento musical a ser utilizado em grandes apresentações. Em qualquer tipo de música. Que substituiria qualquer instrumento. Substituiria qualquer pessoa, qualquer, sei lá, divindade. Ele casou com essa merda. Ele casou com o berimbau de boca. Casou-se novamente. Pela primeira vez. Porém, ele tinha uma amante. Ele tinha. Um dia, Suede, tentando voltar à sua fé, foi numa igreja, desta vez evangélica. Ah. E conheceu Ime. Aliás, Ime. E conheceu Ime. Ime. Era uma menina. No começo, aparentava ser de uma menina... de estatura baixa. Uma menina dócil, gentil. Que aparentava ser doce. Delicada. Uma boa companheira. Porém, doce, delicada, não é o tipo de mulher que agradava Giovanni Reis. Por não. isso ele a corrompeu. Por isso ela o corrompeu. Ui. Sim. Ela o corrompeu. Exatamente. Ela o penetrou com muita fúria. Ime! Como sua amante. Propôs. Caralho, tá da hora. Essa história tá. É o som de luxúria, né? Tá. É. Puta que pariu. Não, isso daqui é... Não, tá tocando no vizinho, hein, cara? É que aqui tá tocando Outer Beat. Pô, tava tocando, ela roubou meu coração até agora de pouco. Ime, cansada de dividir a cama com Suede e com ciúmes, berimbau de boca. E com ciúmes de Judite, sua filha. E com ciúmes de Judite. Resolve fazer a proposta. Ou eu, ou berimbau e Judite. E nesse momento, Giovanni ficou muito perplexo. Giovanni resolveu escolher Ime. Mesmo com todos os seus amigos falando, não faça isso. Ela só traz o mal verdadeiro para a sua vida. Ela Mas aí que tá, nesse momento, se ele tivesse um amigo que manda, falasse com alguma menina pra mandar fotos de nudes pra ele... talvez... Estourou muito aqui. Talvez nada disso teria acontecido. Talvez isso fosse evitável. Talvez. Exato. Isso foi falta de ter um certo amigo por perto? Exatamente. Um amigo, digamos assim, um tanto quanto perdido na vida. É. Lembrando que não tem censura, esquece, viu, participantes? Você que tá falando, eu tô quieto. Tô contando a história aqui. É. Porém, vamos voltar aqui, né? A seriedade. Sim. Porém, Suede resolveu escolher Ime. A pior escolha de sua vida. A pior escolha. Todos os seus amigos se revoltaram, ou pelo menos as pessoas que pareciam ser seus amigos. Ou pelo menos as pessoas que ele achava que eram seus amigos. Exato. Se revoltaram, falaram, Suede, não faça isso. Você está destruindo sua vida. Você está acabando com a sua vida, Suede. Você já não sofreu o suficiente até hoje, Suede. E ele simplesmente falou, eu gosto que ela quando ela enfia o butt plug em mim. E nesse momento, quando ela me corrompe. Eu gosto de ter um rato. E nesse momento ele virou as costas para seus amigos e partiu. E virou as costas para ela penetrar o butt plug. Só que isso quando chegaram em casa. Entretanto, um dia... Não, um pouquinho antes disso, Suede entrou para um grupo de ajuda chamado Locomotiva 26. Verdade. É um grupo que não resolve nada, mas dá risada. Exato. Pelo menos traz um pouco de luz à sua vida. E tipo, ele não consome mais o tanto de álcool que ele consumia antes. Mas enfim. Mas eu tô ajudando um pouquinho, eu tenho que parar com essa merda. É. Mas enfim. Um dia, um grandíssimo amigo ouvinte desse grupo que transmite suas reuniões online por via de um feed, o qual as pessoas assinam. Isso. E é muito fácil ter conteúdo através dele. Por isso que é legal, porque você pode escutar. Fazendo absolutamente qualquer atividade. Exatamente. Locomotiva 26. Locomotiva 26. Agora, um ouvinte desse maravilhoso podcast veio visitá-los. Veio visitá-los. O nome desse ouvinte? Renato Augusto. Renato. Esse tem que citar. Esse beijo, Renatex. Beijo no períneo. Ele vai sentir muito tesão ao ver o nome dele, apesar... Apesar do que é ser bosta pra caralho. Não, apesar de ultimamente ele tá escutando mais o Mundo Freak, falando mais o grupo do Mundo Freak. Ele e o Paulo, né? Mas tudo bem. Eu não sei, eu não tô no grupo. O Paulo Puto também. É. Um beijo aí pro Andrei também. É. Ele não vai ouvir isso aqui. A essa altura o Andrei baixou esse episódio e já desligou. Exatamente. Porra, nos 40 minutos, certeza que ele já desligou. Ligou e deletou, jogou o celular na parede. Deu 5 minutos, escutou a segunda vez o nome Suede, já desligou. Jogou o celular na privada, deu descarga 5 vezes. Tá? Ele não vai escutar então. Ele não vai escutar essa porra mesmo, então, ó, o Calciferon é foda pra caralho. É foda, André. É foda, é bom. Beijo. Mesmo. É bom mesmo. Ao contrário. Bom, deixa pra lá. Caiu aí, viu? Eu vi. Tá, onde estávamos? Tá, o senhor Renato Augusto veio para cá. Veio, foi uma experiência ótima. E aí que tá aquela questão também, santo de casa não faz milagre. Você tem 10 amigos falando na cabeça, não faz isso, ela vai te fuder e não é do jeito que você curte. Senhor Renato Augusto, psicólogo não de profissão, mas de paixão. Veio aqui convencer o menino de coisa que ninguém mais conseguiu. Inclusive, foi um momento épico na vida de Giovanni, porque até então, ninguém havia deixado ele sem palavras. Ele ficou ninguém havia dado muita atenção pra ele? Exato. Nem a mãe dele. Exato. A mãe dele preferiu o graveto. A avó dele só dá atenção porque tá morando aqui, porque senão, foda-se. E nem dá tanta atenção assim. Exatamente. Enfim. E certa ela. Exato. Esse senhor, Renato Augusto... Eu quase fiz o Léo morrer agora, pô. Fez o menino Suede colocar a mão em sua consciência e ter um pouco mais de amor por si mesmo, fazendo com que o relacionamento entre ele e Ime terminasse. Vamos pra parte... Bom, basicamente é isso que aconteceu até os dias de hoje, né? Não, achei que você ia falar suspeita de gravidez. Temos que entrar vai entrar parte nisso do... mesmo? dos vacilos. Fazer o quê? Achei que vocês iam falar da suspeita de gravidez. Não, tem que chegar na parte dos vacilos. É, dos vacilos. Não, então vai, comece os vacilos. Porque assim, ele até então só aconteceu desgraça na vida dele, mas a gente não falou tanto da desgraça que ele aprontou na vida dos outros. Exato. Nossa. Porque, menino Giovanni, tentando ajudar. É bom deixar claro, tentando ajudar. Como já foi dito, imaginando o superpoder do menino, ele mesmo querendo ajudar de bom coração, ele sempre vai estragar tudo. É o destino dele. Exatamente. Ele está predestinado a isso. Exato. Que? Então vai, com as suas vacilas. Tô ocupado, tá rotando aqui. Saúde. Explodiu seu áudio. Não, mas aqui tá de boa. Não, não tá não. Ei, aumentou depois, mas tudo bem, vai lá. Caralho, fica difícil, né? Porque é difícil. A história dele é mais fácil do que falar como, dos vacilos. Listar por número, assim, por alfabeto. Os vacilos a gente já contou em vários episódios, por isso que eu falei de partir pra vida adulta. É, vamos partir pra vida adulta. Assim, gente, ele vacilou pra caralho. Sim. Exato. Sim. Durante todo esse percurso, durante todos esses 45 minutos e 40 segundos que a gente falou até agora, nada foi coincidência, tudo foi resultado de vacilo. Tudo foi vacilo. Inclusive terem jogado ele contra as torres de 11 de setembro. Exatamente. Inclusive descobrimos recentemente que a morte de Toby foi por causa de vacilo. Sim. Sim. Não, mas isso a gente falou até. Toby ficou desgraçado da cabeça porque o Suede queria dormir pelado com ele. Exatamente. Todo mundo que quer dormir, que o Suede quer dormir pelado com a pessoa, fica desgraçado com a cabeça. Exatamente. Eu queria saber como vai ser a capa desse podcast. Nossa, eu sou a favor de uma foto bacana dele. Beleza. Seria legal. A foto que tá no site eu acho bacana. Ah, não, aquela é muito. Não, eu acho válido botar ela preto e branco. Uma lápide. Tipo, colocar o ano, assim, tipo, do ano de nascimento dele até 2010. Até 2020, que ele vai morrer. É, vamos colocar 2020 pra ter um pouquinho mais pra contar. Não! 2020 é daqui a 2 anos. Não. Eu não falei nada. O que a gente vai contar pra terminar o podcast, porra? Pra ele morrer daqui a 2 anos, tem que contar muita coisa. Não, vamos fazer ele envelhecer um pouco. Vamos fazer ele envelhecer. Tipo, agora, a partir de agora, ouvintes, 46 minutos e 50 segundos. A partir de agora, vamos contar como será a vida do Suede. A segunda metade da vida dele, né? A partir do dia... Que dia é hoje? Quando ele morrer aos 50, hoje, de velhice. 30 de abril. A partir do dia... Não, dia 29 de abril. 29 de abril de 2018, como será a vida dele? Como A gente tá exatamente na metade da vida dele, porque ele morre aos 50 anos de causas naturais. Sim, ó, porque é muito natural você morrer sendo enrabado por um búfalo. Eu acho que agora, como não é mais história real, a gente não precisa, né? Não é real, caralho. Não aconteceu ainda, pode ser que aconteça. Sim, mas a gente não precisa mais falar como se fosse um você decide e tal. É. Vamos colocar aí projeções para o Suede. Bom, hoje, o que a gente sabe dele hoje? Fora isso que a gente contou, que ele é professor. Sim, ele perdeu muito cabelo. Que ele perdeu muito cabelo. A gente cabelo. Não contou da história do cabelo dele. Ah, exato. Vamos voltar um pouquinho a fita aí. Não, vamos mas é fácil. O cabelo dele simplesmente quis fugir da cara dele. É, exatamente. Quanto mais longe, melhor. Exato. Então... Não, eu acho válido mais uma explicação. Então vai. O porquê da barba, cara. Isso foi uma grande... Não, é simples. Suede tem um parentesco com um antigo sambista chamado Noel Rosa. Quem conhece Noel Rosa sabe que ele não tinha queixo. Na verdade, o maxilar dele, a parte de baixo, era muito pra dentro. Ou seja, era praticamente tipo uma parada inclinada, assim. Um queixo inexistente, digamos assim. Sim. E o Suede, quando faz a barba, fica assim... Ah, eu já sei que foto colocar de capa. Boa. Tem uma que ele tá comendo no Natal, então, assim, e ele tá oleoso pra caralho, tá sem barba. Nossa! Eu acho que essa é uma boa... Válido. Beleza. Então, e ele tem esse parentesco com o Noel Rosa e ele herdou esse a queixo. A falta de queixo, no caso. Ele esconde com a barba. Faz sentido, ótimo, cara. Eu achei que era pentelho que foi juntando com o passar dos anos. Ser muita porrada de saco velho. É isso que isso mesmo que eu falei. Foi grudando, né? Vai acumulando e, na verdade, ele não faz a barba. Ele só dá uma banada, assim, e sai voando. Não, então, é que eu falei do queixo entrar mesmo. É a porrada de saco velho. Ah, mas aí combina, né? O saco batendo, vai botando o queixo pra dentro. Na verdade, ele não tem barba. Por que você acha que ele nunca traz ventilador aqui? Exato. Agora tudo faz sentido. Porque senão sai voando tudo. Não voa tudo, eles descobrem a verdade. Isso a gente também vê que o Suede tem alergia à água. Ele toma banho, ele toma banho uma vez a cada 3 meses. E é aqueles banhos de gato, né? Ele molha exatamente. A mão, passa. Banho de gato, exatamente. Ele se lambe. Exatamente. Exato. E, inclusive, a sujeira que ele retira assim serve de alimento pra ele. Porque... Tem gente que vai morrer hoje ainda. Que nojo, cara. Que nojo. Não, mas tudo bem. Caralho. Estamos partindo para 50 minutos. Vamos falar do futuro do Suede. Vamos agora. Falar a partir de agora, 50 minutos, vamos falar agora como é vai sério. Ser a vida do Suede a partir do dia 29 de abril de 2018, ok? Bora então, lá. O que a gente sabe é que ele é professor. Ele é professor, não que tem ele vacila, cabelo, que ele não tem cabelo. Que ele tem uma filha. Na verdade, que o cabelo dele migrou pro resto do corpo. Exato. É, porque a cara tava foda, né? Mas o corpo é Tony Ramos. Exato. Exato. E não que o corpo seja bom, né? Porque, assim, quando você tá na merda, você vai pro monte menor. Exato. Exatamente. Então, vamos lá. Suede perdeu o seu emprego como professor. Perdeu. Por quê? Porque ele mesmo não conseguiu passar no Enem, mesmo ensinando os alunos a passar. Na verdade, eu ia dizer que ele não conseguiu passar da terceira série. Ok, ele não conseguiu concluir o supletivo. Exato. E foi algo muito triste na vida dele, pô, porque ele precisava, cara. Ele, que é tão intelectual, ou tenta ser tão intelectual, não conseguiu terminar o ensino médio. Exatamente. Então... Entretanto, ele enfiou a cara nos papéis e em sua máquina de escrever e começou a escrever um novo romance. Exato. Ele com máquina de escrever, só uma coisa, eu acho que não é válido, porque... Pra ele estar usando máquina de escrever, ele tem que estar no Starbucks. E pra ele estar no Starbucks, ele tem que ter dinheiro pra caralho pra poder comprar aquela merda daquele café horroroso que custa basicamente meu cu e um rim. Beleza. Então vamos lá. É barato, hein? Barato pra caralho. Barato. Ou seja, só o rim, né? Exato. Tipo, com o preço de um Starbucks, você me come e ainda sobra o preço do Starbucks. Mas vamos lá. É, então ele foi escrever num caderno dado pelo governo. Isso. Sim, sim, é, sim. É o que ele faz, inclusive. Exato. Caraca. Eu imagino ele escutando as risadas. Tipo, caralho, os caras estão me fudendo muito. O internet tá pensando, porra, puta cast show que eles estão gravando, eu não tô participando. É, certeza. Suede, você tá nos nossos corações nesse momento. Exatamente. Mas vamos lá. Ele começou a escrever em seu caderno cedido pelo governo e uma caneta Bic mordida um novo romance intitulado Toby e Eu. Mano, eu achei genial, cara. Logo, esse romance se tornou um best-seller. Sim, ficou mundialmente reconhecido. Exatamente. Ficou no top 10 livros gratuitos do Kindle. Junto com aquele monte de livro de tarada e autoajuda. Só que não conseguiu dinheiro, mas conseguiu fama. Conseguiu muita fama. O que trouxe a ele muitas e muitas drogas. Sim, sim. Infelizmente, o menino Suede se perdeu novamente. Ele viciou em Calypso. Viciou em Calypso. Viciou em Wesley Safadão. Ou seja, e decadência. Aurora. E Aurora. Aurora. Um tópico pra Aurora. Um tópico pra Aurora. Ela é autista, Suede é autista, combina. É, ele se identificou. Diz que os opostos se atraem, atrai meu cu. É, exato. Os opostos, na verdade, se... Se distraem. Se distraem. É. Exatamente. E o que se atrai são os iguais, então a Aurora tem um leve grau de autismo e o Suede tem um avançado, então os dois combinam. Exato. Mas vamos lá, então. O Suede se tornou um best-seller gratuito. Porém, teve muito acesso a drogas e ao mundo. É, porque não foi aquele negócio, o cara ganha dinheiro pra caralho, vai na boca, ô, passa um pó aí. Não, ele tava andando por aí, como o livro era de graça, qualquer pé rapado veio, ô, você que toma escreveu aquela merda, toma um pino aí pra você. Exatamente. Toma uma pedra, toma um tijolo de exato. Exato. Porém, exato. Tempos se passaram e Suede já estava com seus 30 anos. Ele as chegou drogas, a tudo isso? Chegou. Caralho. As drogas já não eram o suficiente. Ele começou a beber detergente. Ele começou a beber detergente. Sim. Ele peidava e saía bolinhas. Saco de mendigo. Ah, mas isso ele já fazia. Saco de mendigo dava um barato pra ele. Dava muito barato. É por causa dos fungos, né? Exato. Aí ao invés de ir atrás só de cogumelo, que é caro pra você comprar, ele aproveitava os fungos do saco do mendigo pra ter um baratão louco. Exatamente. Só que aí ele ficava com medo também, porque dá baratão e ele tem medo de barato. Exato. Não é medo, né? Porra, ele entrava então num paradoxo. É, ele sabe, o paradoxo do saco de mendigo. Sabe o sonho lúcido? Quando entra no sonho lúcido pra ter um sonho muito da hora e você acaba entrando na paralisia do sonho e se fudendo? Dentro do sonho lúcido você entra na paralisia do sonho. Nossa. É, porque o sonho lúcido você tem que ter o seu autocontrole pra não entrar na merda fora. Caralho, você tem um descontrole dentro do sonho lúcido. É? Porra! É verdade, quando você tá entrando você tem uma bifurcação entre o sonho lúcido e o pesadelo foda do caralho. No meio. Então foi a mesma coisa, do tipo, ele vai lamber o saco do mendigo pra ter um momento da hora, só que ele tem um baratão e a barata assusta ele. É. Daí ele fica oscilando, então, entre os momentos. Exato. Mas aí... E esse barato pra ele é... Aí ele fica tipo o urso do pica-pau, sabe? Girando pro lado pro outro. Língua pra fora. Puta, imagina os velhos. Língua peluda pra fora. Né? Ai, caralho, velho. Vai lá. Tem uma questão. Aquele esquema que ele fazia pra se autoalimentar com as crostas de sujeira dele, ele fez também com o saco do mendigo. Só que ele esqueceu das doenças. Não, um dia falaram que doença, pra ele... Que doença, cara? Doença nenhuma tem coragem de entrar no corpo dele. Exato, as doenças falam dele. Por isso ele não morre. É, por isso que ele nunca ficou doente. Ele é imune, exatamente. É, a única doença que entrou no corpo dele foi a AIDS. Exatamente, e nunca mais saiu. É. Porque ela tem medo do que ela pode ver lá fora, tá ligado? Exato. Mas, ó, vamos lá, calma. Vamos respirar. O Suede ficou muito conhecido. Muito famoso pela sua coisa, pelo seu livro, e as pessoas começaram a dar drogas pra ele. De dó do que aconteceu com o Toby. Suede se tornou o embaixador da educação no Brasil. Nossa! Aí entra naquela questão também, ele também falando: ah, esse, o meu primeiro diploma na minha vida foi o diploma como embaixador da educação. Desculpa, mas, Lula, é tipo Lula. Desculpa, petista. É tipo Lula, exatamente. Exatamente. Só que aí, Suede fique começou... claro que a gente não gosta. Não é que não gosta, a gente não é a favor de partido nenhum, nem contra partido nenhum. Caguei pra tudo esses filhos da puta. Exatamente. Só que aí, Suede começou a doutrinar as crianças, ensinando elas que Edgar Allan Poe era o caminho. Exato. Somente ele. E as pessoas estavam ficando descontentes. As pessoas estavam ficando chateadas, que foi pelo... Não tem censura, não posso falar. Fala disfarçando aí, vamos ver. Não dá. Tá, okay. Guarda então, não esquece. É só você falar abrir a sessão e falar, eu poder falar e você põe censura. Ai, caralho. Censura, vai. É que o Edgar Allan Poe era o caminho, ele ensinava isso pra poder levar as meninas pra caminha, né? Não precisa, a gente fala isso em todos os episódios, pô. Não, é meio tenso, né? Mas tudo bem. A gente fala que ele come criança em Caralho. Eu tô bêbado, vocês estão falando merda. Que fique claro que cada um aqui tá se responsabilizando pelo que fala, mas o Suede se responsabiliza pelos atos dele. É, exatamente. Vamos lá. O Suede ficou famoso. Suede virou embaixador da educação. O Suede começou a doutrinar as crianças pelo caminho do berimbau de boca e de Edgar Allan Poe. E da AIDS. As crianças ficaram felizes com isso, porém seus pais ficaram revoltados. Porque as pessoas viam Suede, as crianças viam Suede como algo superior, como algo que elas queriam ser quando saíssem da escola. Exatamente. E isso enfureceu muito os pais. Exatamente. Porém, isso trouxe mais popularidade ainda para Suede, que aos 35 anos se tornou presidente do Brasil. E por causa desse monte de coisas que ele fazia, desse foco, que ele se afastou de Judite, e Judite o abandonou. Exato. Judite foi seguir o rumo dela. E ele foi um presidente recorde também, porque ele foi o mais votado e já tomou o impeachment no segundo dia. Exatamente. Exato. Por quê? Porque assim que ele entrou lá, as pessoas falam: caralho, ele vai dar livros do Edgar Allan Poe de graça. Não, pra todo mundo. Foi por isso, não. É. Porque não pega bem você ter um presidente que é a favor das atrocidades que esse menino faz. Exatamente. Oh, verdade. Exatamente. Porra, aqui no Brasil ninguém votou no Trump. Exatamente. Exato. E pensando nisso, os pais daqueles alunos influenciados começaram a pesquisar o passado de Suede. E ficaram horrorizados as coisas que encontraram. Encontraram o atentado de 11 de setembro, Encontraram o caso da barata. Isso foi boa pra caralho, mano. Foi, hein? Boa, mano. Encontraram o suicídio do seu cachorro. Exato. Ah, uma coisa que a gente fugindo esqueceu. Da zoofilia. Uma coisa que a gente esqueceu de falar, que o Suede aprendeu a dirigir com um caminhão na França. Caraca, mano! Você vai matar eu e o Rafa hoje, né? Mas foi tudo isso, gente? Você vai matar eu e o Rafa. Que porra. Caralho. Posso tomar uma água aí? Então nem vou falar do momento que o Suede aprendeu a fazer biriba. Agora fala. Agora fala. Puta que pariu, caraca, véi. Eu vou morrer, mano. Eu também. Caraca. Pronto, gente. Bora. Onde que a gente parou mesmo? Suede se tornou presidente do Brasil. Os pais averiguaram o passado e viram que ele tinha tudo a ver com o atentado de 11 de setembro e um caminhão na França. Caralho. O Rafa vai morrer, velho. Siga. O Léo estourou também. Puta vida, mano. Caralho. O Rafa tá se batendo igual uma foca, velho. Puta que pariu. Calma. Bom, vai, continua. Sem falar que não pega bem o cara querer fornecer pra todas as escolas uma cópia de Mein Kampf, né? Caralho, mano. Respira, respira. Ele ensinou para todas as crianças o que era kanpai. Sim, só que não em japonês, em inglês. Come, daddy. Mas enfim. Ai, peraí. Ele tomou impeachment. Nossa senhora, eu fiquei até louco. Ele tomou impinto. Não, isso aí é a vida inteira. É, sempre foi. Não, mas então, após o descobrimento de várias coisas, que eu não vou repetir, porque senão vai ficar mais uns 5 minutos. Ele se tornou terceiro presidente impeachment. Ele se tornou o terceiro presidente do Brasil a ser impeachment. Com o recorde de ser impeachment segundo, no segundo dia. É. Porque o Collor não foi até o fim. É verdade. O Collor foi esperto. Renunciou ele antes. Ele foi, renunciou antes. Só pra quem não sabe, né? Não sei se o Léo sabe. Tipo, quando você renuncia antes, você pode se eleger de novo. Eu sei. A Dilma não renunciou. E ela se nunca se mais pode se eleger. É. Por isso que o Collor depois... enfim. Tá, ele foi impeachmentado. Mas isso não né? Isso não desanimou. Na verdade, não desanimou. Depois ele começou também a campanha de foi golpe no meu boga. Caralho. Não, eu não vou ter ataque. Matar nós. Não, não mas nada, isso velho. Aliás, pior. Desculpa, ouvintes. Só desculpa, viu? Os minutos de risada, desculpa. Vai ficar porque é ao vivo. Espero que vocês tenham rido junto. Eu também espero. Foi foda, velho. Vamos lá. Só que aí, agora o Suede tava com fama mundial. Sim. Por causa disso. Todo mundo conhecia ele, sabia. E aconteceu que o passado dele vazou na internet, cara. E sim. As pessoas descobriram tudo que ele fez e resolveram ir atrás dele. Mas não tem como não vazar, né? Um cara que se joga num prédio e aprende a dirigir na França com um caminhão. Mas ele e só tinha faz feito desgraça plástica. Na vida? Ele tinha feito a plástica, ele tava bem escondidinho aqui em Matão. Mas aí não deu mais pra esconder. Quando não, você vira presidente do Brasil... Aí já era. Já é Elvis, cara. Fudeu. Apesar do Suede ser ficha limpa, o único presidente totalmente ficha limpa a ser impeachmentado. Porque exato, ninguém tem coragem de levar ele pra cadeia. Exatamente. Exato. E todas as crianças começaram a gritar que foi golpe. Exato. Porque as crianças já estavam corrompidas. Exatamente. Estavam loucas. Já. Que Giovanni resolve criar um canal no YouTube e fazer gameplay de Minecraft. Não. Sim. Sério, sim, cara. Sim. Que terrível. Caraca. Minecraft e Fortnite. Puta, exato, que pariu. Aí Minecraft ele resolveu. 14. E o Brian tudo. Bosta que ele fez. No Xbox One. Nossa. Sim. Nossa. Sim, aí, exatamente. Ele resolveu pintar os poucos cabelos que lhe restavam. Porém, calma, vamos falar do Minecraft. Não, pera aí, vamos falar uma coisa. Que ele nessa... usava avatar feminino. Vamos isso, lá. E também fez parceria com o Xbox Mil Grau. Fez parceria com o Xbox Mil Grau. Ou seja, você vê que a carreira dele é de mal a pior. Exatamente. Exato. Mas as crianças que estavam corrompidas começaram a gostar. Exato, as crianças já idolatravam ele, agora tinham ele como um deus. Sim. Endeusaram o cara. Sim. Por quê? Porque normalmente você usa o seu nick esquisito, tipo um tal de Léo Alves colocar o nick invertido no Telegram. Você coloca o seu nome invertido no Minecraft, o Suede colocou o Suede invertido, virou deus. Então ele mesmo virou um deus no jogo. E ele começou a se considerar deus. O deus do novo mundo. Aquilo subiu a cabeça dele. Exatamente. De uma maneira sem como descrever, cara. E o mundo se chamava Edgarland. Exato. Exato. Ele jurava que ele vivia no mundo de Minecraft. E todos os blocos tinham forma de pênis. Exatamente. Sim. Tinham torres gigantescas de pênis. E segundo ele... lado. Era dentro do Minecraft que ele conversava com o Paul. Sim. Sim. Só um detalhe, ouvinte, se você não percebeu, esse é o melhor cast pra você apresentar pra tua família. principalmente pra sua mãe na janta, viu? Exatamente. Bota pra tocar no churrasco que é nossa, sucesso. Bom, vamos lá. Estamos quase chegando no final. Estamos. Sim. Porque não vai dar. Não. Se tiver que chegar até o fim da trilha aí com a história do Suede, a gente vai ficar aqui muito tempo. Exatamente, Deus. A gente vai ficar aqui mais 40 e poucos minutos. Caralho. E acho que a história do Suede já está chegando ao final. Sim. Suede. Tá tocando um rap aqui no vizinho, não sei se é rap. Ficas agarrado. Mas vamos lá. Suede, após ser impeachmentado, começa seu canal de Minecraft, onde ele cria templos. Ele se torna um deus. Ele... templos com esculturas gigantescas de pênises. De pênis... e corvos em cima dos pênises. E uma exato, questão. A cabeça dos pênis era o rosto dele. Exatamente. Era um dele, um Jedgar. Um dele, um Jedgar. Na verdade, se isso aí eram arco, umas bolas. Se fechando num arco. Não, mas então, a cabeça ia ficar legal pra ir se fechando num arco no final. Os dois se beijando, né? As duas cabeças se beijando. É. Exatamente. Não, eu tava pensando em cada uma das bolas ser um Suede, um Edgar. Mas embaixo era também. E a chapeleta ser um corvo. Não. Exato. Não, só que o corvo tava em cima de tudo. Tava pousado na, exato, na chapeleta. Na verdade, o que ninguém sabia, nem mesmo o Suede, é que ele não estava vivendo no mundo de Minecraft. É... ele acreditava estar vivendo no mundo de Minecraft. E nesse momento... nesse momento ele estava pesando 350 quilos com óculos VR em sua cama. No. E uma máquina de punheta automática que tocava música. Que ficava tocando Tchaikovsky. Ou Charlie Brown. E ele sussurrava, all Edgar, all Edgar, yes Edgar, all Edgar. Os médicos falavam que a situação dele era irreversível, afinal ele já tinha ficado mais de 700 horas conectado em Minecraft. Os médicos não conseguiam. Ele estava totalmente perdido, cara. Eles não sabiam explicar o fato dele ter engordado tanto, se exato, ele não se alimentava, só se alimentava no jogo. E os médicos também não conseguiam chegar perto dele para fazer exames, por causa que sua gravidade... era absorvia muito grande. Tudo. Aí não faz sentido, caralho. Eu tô aqui pra fuder teu argumento. Cientificar o argumento. É. Porque é o seguinte, se tem uma gravidade muito alta, vai atrair pra ele. Não, então a gravidade médicos... dele. Então, porque ele não podia chegar perto, senão eles ficariam grudados e não sugados sairiam na banha dele. É. Mas aí é normal. Só que aí os médicos, o que eles fizeram? Suede, aos seus 50 anos, tomou o seguinte diagnóstico. ou você muda a sua vida ou você vai morrer em menos de um ano. E ele falou, minha vida é Edgar, in Minecraft, in Edgarland. Aí nesse momento um búfalo estourou a porta dele e estuprou ele até a morte. Vai terminar assim? Vai terminar assim? Então tá, né? Ele morreu estuprado. Caralho, um final repentino, mas muito bom. É, sensacional. E o que acontecia no jogo, acontecia na vida, afinal ele engordava comendo comidas de Minecraft. Exato. Sei. Algo currou ele, não vamos falar o que era, ok? E acho que agora a gente pode ir finalizando. Vocês gostaram da história do Suede? Nós queremos... não quero saber, eu sei que é não. Qual a sua teoria sobre a história do Suede? Exatamente, eu pedi desculpa pro pessoal da Estalagem Nerd, eu pedi desculpa pro pessoal do MesaCast, pedi desculpa pro pessoal do governo brasileiro, pedi desculpa pra quem tá ouvindo, pedi desculpa pro pessoal do Estado Islâmico, exatamente, pedi desculpa pra polícia, quem sabe. É. Ah, e um detalhe também, quando o Suede foi enterrado, o caixão dele tinha buraco pros vermes vomitar. Ah. Exatamente, e na lápide dele estava escrito all Edgar, yes Edgar, yes Edgar. Exato. Come in my butthole. Come daddy, come. Kampai. Kampai. Kampai. E ele pediu, ele deixou num manuscrito dentro de Minecraft, em Edgar's Land, ele deixou um manuscrito escrito em minha lápide. Que era uma estátua de pênis com um corvo em cima. E as bolas, eu e Edgar. Exato. E hoje em dia tem um festival no Japão que comemora a morte do Suede, que é o Festival do Pinto, né? Mano! Isso foi bom, cara. Mas vamos lá. Terminou lindamente, ai, cara. Caralho. Foi genial. Porra, sensual, eu diria. Sensual. Ah, e detalhe. Foi um grande grosso. Polícia, se precisar do endereço do Suede, a gente passa, tá? Exatamente. O foda é que não vai ser o do Suede, né? Vai ser o nosso, porque nós estamos falando barbaridade. Não, mas é o Suede, é as verdades do Suede. Ó, vamos deixar claro o seguinte. Tudo que a gente contou pode ou não ser verdade. Ok? Cabe a vocês. Algumas coisas são verdade, algumas coisas talvez não sejam verdade ou podem não ser tão verdade. Atuação. É, não vou dizer que o de 11 de setembro foi verdade. Exatamente, mas nunca. Talvez tenha sido atuação. Talvez, exatamente, né? Não vou dizer, né? Só o seguinte, o Suede nunca conseguiu a carteira de caminhão dele. É. Exatamente. Não consegue tirar a carta de motorista de caminhão. Exato. Porque nós não mentimos, nós atuamos. Mas vamos lá, desculpa a todos que estiverem ouvindo. Vamos falar aí de novo dos nossos parceiros queridos, que é Estalagem Nerd, se você quiser conteúdo nerd, melhor até que o Nerdcast. Pô. Melhor que o nosso, pelo jeito. Melhor que o nosso, porque, né? Pô, desculpa, pessoal, dessa área. Mas se vocês quiserem um conteúdo nerd sensacional, raramente a gente faz conteúdo nerd aqui. A gente faz mais algumas coisas de curiosidades e algumas coisas retardadas. Mas é raramente, né? Porque só quando a gente. Quando tem alguma coisa que a gente realmente gosta de nerd, assim, que a gente faz. Como a gente fez Nintendo e tal. Se vocês quiserem um conteúdo nerd muito cremoso, vão lá, estalagenerd.com.br. Se vocês quiserem um conteúdo mais nerd ainda, que é board games, que é card games e outras coisas... Tabletop games. Tabletop games. Vão lá pro MesaCast. Eles não têm site, procura no feed que você acha aí. O site é o Zona E, né? O Zona E. É, não era legal falar o site, porque não é todo mundo lá que é parceiro, mas tudo bem. Vai lá no Zona E. Pau no cu do Zona E. É só o... Zona E barra Category. É o host deles. Zona E barra Category barra MesaCast, ok? Isso. Vamos lá, vamos dar essa força pros caras, que eles estão dando essa força pra gente, e é bem legal essa parceria. Sim. A gente fica muito feliz de ter estabelecido essas parcerias. E de novo, beijo pro Zé Fernandes. Beijo e pro Zé desculpa Fernandes. Todo mundo que escutou desculpa, esse cast. Povo, desculpa, foi... desculpa mesmo. Sério, desculpa. Sei lá. Desculpa se é precisava. Francês, teve algum parente que... Desculpa se algum parente francês. Desculpa americanos também. Eu sei que o World Trade Center era um ícone pra você. Ah, foda-se, faz mais de 20 anos. Não faz ainda. Faz 16, mas já tem idade suficiente pra fazer festinha boutique. Então. Exatamente. Então, vamos lá. Nós queremos saber, sim, se vocês gostaram desse episódio, ou o que vocês gostaram, ou o que você acha que faltou na história do Suede. Se você tá no grupo, manda um áudio falando o que você achou, porque eu vou achar engraçado pra caralho. E a gente põe no próximo cast. A gente põe no próximo cast. Exatamente. E se você puder, manda uma extensão de coisas aleatórias que aconteceram. Aquilo que você quer aumentar. Tomada. É, eu também. Ou então uma extensão de arquivo. Sei lá, cria aí o JPEG 2. Mas se vocês quiserem aumentar a história. Suede, vacilo, sei lá. É. Mas pô, quiser... não, faz ponto uma parada. Cu, né? Faz uma parada tipo ponto rar, só que ponto suede, tudo que você joga lá é deletado eternamente. Nossa. Tá ligado? Porque ele vacilou. Mas enfim. E se vocês quiserem, mais pra frente, lógico que não agora, que a próxima história que a gente faça seja do Outcast, mande seu e-mail para contato@locomotiva26.com.br. Lembrando que mande, né, sua opinião sobre o cast, o que faltou, e se vocês querem ou não que um dos próximos seja a história do Outcast. Beijo. contato@locomotiva26.com.br. Repita, Pedro. contato@locomotiva26.com.br. Desculpa, povo. Repita o Outcast. contato@locomotiva26.com.br. Repita, Léo. contato@locomotiva26.com.br. Novamente, algumas coisas são verdade, algumas coisas não são tão verdade. São atuação. Pode ser atuação. Todas elas têm um fundinho de verdade. Exatamente. Até o World Trade Center. É. Todos. Exatamente. Inclusive a morte dele. Exatamente. Que não aconteceu ainda, mas a gente já previu. Exato. A gente foi lá no centro da cidade, tinha uma... Como é que chama aquela merda lá? Cigana. Exatamente. E a gente leu a nossa mão e contou a história do Suécio. Ela leu a nossa mão, a gente bateu nela, porque eu não acredito nessas ela porra. Ela profetizou. E aí, então... E capaz do meu cachorro amanhecer morto. Então... Nos desculpem. Muito obrigado, parceiros. Muito obrigado, ouvintes. Desculpa, ouvintes. Desculpa, parceiros. Desculpa, polícia. Desculpa, nossos pais. Desculpa, sei lá, a gente desonrou muita gente hoje. Né? Desculpa todo mundo. Suede, pode ser brincadeira, pode ser que não. Ou okay? Pode ser atuação. Beijo, Suede. E é isso beijo, aí. Suede. Desculpa. Tchau. Valeu. Tchau.